ครับ Thank you. loaded up. You got a book going on in that class. Thank you. agora 398, azul 4463. Todo Salvador, azul 4463, tem calor, chega da El. Azul 4463. Valeu, 180, no texto da feira da El, azul 4463. Salvador, boa tarde, 2501, decolagem. Roger, 98 São Bravo. Salvador, boa tarde, comando 454. Salvador, vou passar de voo 18.